este, es una data en el árbol, seguro está en cuenta del árbol, no hace un cuadriente. Tango Tango, contato radar 55 de Salvador, na Pro do NDB, desça nível, desça para 2000 pés, 1013, reporte bloqueio. 1013 na Pro do NDB, Alfa Tango Tango, aparecendo bloqueio. Controle em Salvador, papapá, Alfa, Tango, Tango. Consiga. Autorizaria, senhor, a Prode Sintra para posterior cancelar e pôr no 197. O senhor está autorizado, a pista é, em uso agora é 17, o senhor está prosseguindo para 17. Afirmativo, é, quem estava voando para o BR é, de Salvador, senhor. Eu te autorizei para o NDB, procedimento NDB da pista 17. Afirmativo. 2, através da posição fluida, chama a frequência 1275, alterna 2455. Alfa Tango Tango, Heavy vão modificado agora aos 29, desça para 1500 pés visual. Aguarde transferência para a torre. Gente, 1500 pés, o Alfa Tango Tango aguarda transferência. Então, torre 1862, bom pouso. Maravilha, 1862, muito obrigado. Reporte final, trem embaixo travado, Tango. Tá parado, trem baixado e travado, final, na frente, tá, reporte. 2455, alterno 2750, voo 1850. 22, 7, frequência 1261, se me copia. Alfa Machado travado, Alfa Tantão. Alfa Tantão, tráfego estado, autorizado pouso, senhor, pista no 7, vento de 290 graus, 03 nós, ajuste padrão no 093, senhor. Alfa Machado travado, autorizado pouso, Alfa Tantão. Alfa Tango Tango no solo aos 36, confirme Pátio Cristina. Vai ter ciência, Libertax à direita, estacionar frequência livre, Alfa Tango Tango. IDS and radar control, next flight level 330. And could you say the cell call and MAX number? Estação Portal, nível 350.